do jeito que você se despe dos costumes. O jeito que assume que o negócio é se arriscar. E tinha prometido não ceder à compulsão. Mas é uma agressão dizer pra um bicho não caçar. De repente a gente nessa dança muito doida.